BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço do BLC3, Ciência no Interior, um programa da Rádio Boa Nova que acontece numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, com sede em Lagares da Beira e também com um Polo Norte localizado em Macedo de Cavaleiros. Neste programa temos estado à conversa com vários investigadores, quer da sede em Lagares da Beira, quer também do Polo de Macedo de Cavaleiros. É o caso hoje, vamos estar à conversa com Juliana Galvão, é natural de Braga e está então ligada ao Polo de Macedo de Cavaleiros. Olá, Juliana, boa tarde, obrigada por se juntar a nós a mais esta edição do programa Espaço BLC3, Ciência no Interior. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. É para nós também um gosto de irmos conhecendo os investigadores da BLC3, também a perceber um bocadinho como é que aconteceu esta aproximação com a BLC3 e de alguma forma também o que cada um vai fazendo, quais as atividades que um investigador, no caso, faz nas suas áreas de intervenção. A Juliana Galvão é natural de Braga. Juliana tem 27 anos, pode-nos falar um bocadinho da sua formação? Qual é que é então a sua especialidade, a sua vocação? Eu tirei a licenciatura em Biologia e Geologia na Universidade de Minho, terminei no ano 2017, depois quis me especializar um pouco mais na parte da Biologia e optei por tirar o mestrado em Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioempreendedorismo em Plantas, do qual me especializei mais propriamente durante a minha tese na propagação in vitro de culturas de plantas vegetais e onde pude trabalhar com a pistaceira, a amendoeira e a aveleira. Estas foram as três principais plantas com qual eu trabalhei. No entanto, também tive a oportunidade de trabalhar com outras espécies para também poder trabalhar a técnica de cultura in vitro em si. Tive a oportunidade de trabalhar com espécies linhosas, plantas ornamentais, florestais, aromáticas, por exemplo, com oliveiras, castanheiros, com mirtilos. Também tive a oportunidade de trabalhar com kiwis, paulónias, entre muitas outras plantas. Muito bem, portanto, toda uma vida ligada à biologia, geologia, desde nova, Juliana, que tinha esta avidez por este mundo, sempre gostou desta área? Sim, desde nova sempre tive esta paixão e muita curiosidade, por exemplo, quando passeava e via na rua plantas, via as flores, via as árvores, sempre tive aquela curiosidade de saber o que era, até tirar muitas fotografias com o telemóvel para depois identificar as espécies em si. Sempre gostei muito desta vertente. Também a sua zona de residência também é muito rica, não é? Em vegetação, em plantas, portanto isso também lhe incentivava mais o seu gosto. Sim. A Juliana, portanto, licenciada, com mestrado também em Biologia Molecular, já tinha trabalhado, já tinha tido outras experiências de trabalho, ou sempre esteve ligada à investigação, mesmo antes de ingressar na BLC3? Eu, quando acabei a minha tese de mestrado, em dezembro de 2019, quis logo começar a trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar num laboratório perto de Braga, na cidade de Guimarães, onde realizei um estágio. Eles queriam uma biogação em desenvolvimento, portanto, já aí comecei a poder praticar um pouco, desde que estive a estudar, já comecei a praticar um pouco na minha área. Muito bem. Depois é que, agora mais recentemente, é que fui para a BLC3 em março de 2021. Como é que aconteceu esta ligação com a BLC3? Já tinha ouvido falar? Como é que se deu esta... Como é que se proporcionou, não é? Esta situação de poder estar ligada à BLC3 e aos projetos que ali são desenvolvidos? Eu já conhecia a BLC3, que até quando estava na universidade a estudar, ouvia muitas vezes, às vezes professores ou em palestras, ouvia o nome e sempre tive assim um bocadinho de curiosidade para saber o que é que poderia ser. Quando estava a acabar o meu estágio, eu decidi que queria algo mais, queria novas oportunidades, como ainda me considero muito jovem, queria fazer coisas diferentes. E vi que havia uma vaga na Cultura em Vida, é mesmo a minha especialização. Nem hesitou, não é, Juliana? Portanto, logo... Eu logo candidatar-me e, por sorte, fiquei com esta vaga. Muito bem. Portanto, então está na BLC3 desde março deste ano, não é? Sim, sim. Sim. Juliana, portanto, e na BLC3 faz exatamente aquilo de que gosta, não é? Cultura in vitro de espécies associadas ao setor agroflorestal dessa região. Falar da cultura in vitro nos parece-nos tudo muito bonito e acho que de facto é, mas pode explicar-nos o que é que de facto acontece, o que é que a Juliana ajuda a que aconteça na sua atividade? Neste momento nós ainda estamos numa fase muito inicial do projeto de estudo, porque estamos a fazer a recolha de informação sobre o que é que existe mais propriamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é para depois podermos trabalhar a técnica, no meu caso, da técnica de cultura in vitro, porque existem mais investigadores, cada um na sua área específica, com base, o que eu vou fazer propriamente é com base na multiplicação clonal. Para quem não sabe ainda o que é que consiste, o que é exatamente a cultura in vitro, é a propagação de plantas in vitro, ou seja, no laboratório, em que nós selecionamos uma planta-mãe específica, com as melhores características, com mais resistência que as outras, e basicamente é constituído por 5 fases. A fase 0, que é a seleção da planta-mãe. Depois passamos para o laboratório, em que temos a fase 1, que é o estabelecimento in vitro, em que nós temos estes segmentos, não é? Apicais, que retiramos da planta-mãe e colocámos-los no meio de cultura em específico. Cada planta ou cada clone tem meios de cultura consoante as suas características, não é? Depois temos a fase da multiplicação, em que a planta em si, após já estar algum tempo nesse meio de cultura, no laboratório, começa a crescer, começa-se a desenvolver, e nós depois podemos, a partir daí, ter a última fase in vitro, que é a quarta fase, que é o enraizamento. A partir daí nós já podemos transferi-la para a estufa, que é a fase aclimatação. Ou seja, a planta já tem capacidade para poder sobreviver sozinha, sem a nossa ajuda humana no laboratório, e é transferida então para a estufa. E depois vai se desenvolver, vai crescer e depois já futuramente poderá dar frutos, poderá dar, vai vincar na vida, não é? Muito bem, gostei muito da explicação, muito obrigada. Não sabia nada. Muito bem, imaginava mais ou menos como é que seria, mas de facto com uma especialista como a Juliana é muito mais fácil de perceber. Juliana, e o objetivo é apurar de alguma forma as melhores espécies e depois proporcionar a sua colonização, é isso que se pretende? Sim, nós pretendemos colocar no mercado em si para ajudar as necessidades existenciais do setor agroflorestal transmontano e também o desenvolvimento socioeconómico da região. Uhum. É esse o nosso principal Portanto, objetivo. E evitar também a extinção de espécies poderá também passar por Sim. aí? Porque nós trabalhamos com espécies autóctones, ou seja, as nossas espécies são da região em si, porque há muitas espécies invasoras que não pertencem e nós pretendemos apenas usufruir do que nós ainda temos no nosso território português e poder trabalhar com essas plantas. Muito bem. Portanto, trabalham com algumas portanto, que já estão devidamente identificadas. Quais é que são, então, as plantas com ainda que... Ainda estamos na fase na inicial. Seleção, ainda estamos em estudos para escolher direitinho. A Juliana, portanto, para além de estar ligada neste projeto da cultura in vitro de espécies associadas, então, ao setor agroflorestal, é colaboradora no projeto ICERS. Não sei se estará também, estarão interligados ou será um projeto à parte? É um outro projeto, sim. Estamos a trabalhar com cogumelos, estamos a fazer a sua georreferenciação para sabermos o local exato onde poderemos encontrar várias espécies. Mas sim, futuramente estamos a pensar fazer também com plantas aromáticas, também saber a sua georreferenciação. Estamos todos em conjunto, como somos uma equipa multidisciplinar de investigadores, cada um dá um pouco de si, do seu conhecimento, para podermos também haver a interajuda entre cada um. Muito bem, portanto é uma equipa jovem, e então com muitas apetências, cada um com as suas funções. Juliana, dá-lhe gosto e gozo a participar em projetos destes de valorização do território, de preservação das espécies? Portanto, era esta também a sua vontade quando ainda era mais nova e quando decidiu enveredar por esta formação na área da biologia e geologia? Sim, porque primeiro eu sempre gostei muito de trabalhar na área das plantas e também porque queria evoluir na minha carreira, queria sempre fazer muito poder, e o mais importante é que agora poderei dar o meu contributo, os meus conhecimentos e aprender um pouco mais, e o mais importante de tudo é que, para além de estar a ajudar o meu país, estou a ajudar a economia local, também estou a ajudar a região transmontana, não é? Que também é nossa, pertence ao nosso país, e nós temos que dar o nosso contributo no que nos pertence. Muito bem, acho muito bem, concordo perfeitamente com as suas razões. Juliana, é na condição de investigadora a fazer algo como agora está a fazer, que se imagina nos próximos anos? É esta a sua vontade? Sim, eu gostava muito de continuar a fazer isto. Acho que tenho uma paixão mesmo muito grande, né, neste ramo, mas também quero muito ajudar, não só aprender mais coisas, mas também quero ajudar outros investigadores, outras pessoas na área ou que não estejam na área. Para poder desenvolver esta sua atividade enquanto investigadora, é importante que haja um espaço como a BLC3, não é? Do qual teve conhecimento ainda quando estudava. Portanto, a BLC3 tem sede em Oliveira do Hospital, tem esta delegação em Macedo de Cavaleiros. Como é que olha para espaços como este, como a BLC3? Eu acho que devia de existir mais espaços como este, porque é uma oportunidade única, estamos a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, da economia local, das nossas espécies autóctones, e é algo incrível. Se pudesse, colocava mais empresas deste género por todo o país. Território. Ou então várias BLC3 por todo o território nacional. Muito bem. Por falar em várias BLC3, já conhece a de Oliveira do Hospital? Já teve a oportunidade de vir até cá? Sim, quando começámos a trabalhar, fomos para lá e adorei as instalações, os laboratórios, estavam muito bem equipados, o que ainda mais me motivou a trabalhar nesta associação, e estou muito contente e entusiasmada por fazer parte desta equipa. Juliana, imaginamos que jovens como a Juliana, com formações na sua área ou outras semelhantes que nos estão a ouvir, que conselho poderia dar a estas pessoas? Certamente recomendaria um contacto com a BLC3, porque tentar nunca é sempre um bom caminho, não é? Sim, diria-lhes para primeiro estudarem muito, procurarem exatamente aquilo que querem no seu futuro, no que é que gostam, e investirem ao máximo, porque estarem a trabalhar em algo que gostam é a melhor satisfação possível que poderemos ter. É uma realização pessoal incrível. Muito bem, Juliana, e de facto vejo que está muito satisfeita neste trabalho que está a desenvolver. Desejo-lhe muitos sucessos, que continue por muitos e longos anos a fazer aquilo que gosta e neste trabalho de valorização do seu território. Juliana, obrigada por ter participado no espaço BLC3. Talvez possamos falar futuramente. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.